faz um estrago. Eu desafio embaixo, cumplicidade eterna. Só por uma primavera, você viola as regras e eu não lhe deixo impune. Se formos unha e carne, nada mais nos reúne. É o fim. O que vivemos ficou pra trás. Uai, não vou me esquecer nunca mais. Destino ao ódio e eu.